Exercício 1. Deitada comodamente, de olhos fechados, sem brincos, pulseiras, óculos, etc., com roupas confortáveis, sem segurar nada, em ambiente o mais calmo possível. Relaxar. Respirar profundamente e com calma, soltando o ar dos pulmões por 3 vezes. Descansar brevemente. Prestar atenção nos pontos de tensão de seu corpo e tentar descontrair conscientemente. Pensar em uma imagem repousante por uns 5 minutos. Se durante este exercício surgirem obstáculos ou imagens que não tragam tranquilidade, afaste-as imediatamente. abrir os olhos, ficar deitada mais um pouco e levantar-se calmamente. Os exercícios de imaginação devem ser repetidos até que se consiga transformar as paisagens em algo positivo, alegre, esperançoso e reconfortante.